chegou como quem fosse dar o amor que eu carecia. Foi tão bom, me fez bem, mas disse adeus de manhã. Por toda noite eu fiquei no paraíso, engamado no seu sorriso, ligado no seu olhar. Deixou que eu senti lá, ficou uma estrela.